estrangeiro. Eu vou levar meu tintal pra caçamba pra você. Fica essa no canjial, mas tu que no canjerê. Eu vou levar.